chegou antes de me empreender. Olha bem nos meus olhos, um olhar de um cara que levou um fora e acabou passando no sinal vermelho. Velocidade ultrapassando 200 por hora, tentando impedir que ela fosse embora. De um retrovisor já perdi o espelho. Bebi um pouco mais, acelerei demais, fui bobo e imprudente. Solidão me fechou, não vi quando apitou. Por amor fui desobediente. Pode me multar, prender e até levar minha carteira, já que não se comoveu com a minha tristeza, que não morreu de amor guiando pelas ruas. Pode me multar e até me jogar na prisão, mas se ela entrar naquele avião, por ter me parado, toda culpa é sua. Seu guarda, antes de me prender, olha bem nos meus olhos, um olhar de um cara que levou um fora e acabou passando num sinal vermelho. Velocidade ultrapassando 200 por hora, tentando impedir que ela fosse embora. De um retrovisor já perdi o espelho. Bebi um pouco mais, acelerei demais, fui bobo e imprudente. Fechou, não vi quando apitou. Por amor fui desobediente. Pode me multar, prender e até levar minha carteira, já que não se comoveu com a minha tristeza, que não morreu de amor guiando pelas ruas. Pode me multar e até me joga na prisão, mas se ela entrar naquele avião, por ter me parado, toda culpa é sua. Pode me multar, prender e até levar minha carteira, já que não se comoveu com a minha tristeza, que não morreu de amor guiando pelas ruas. Pode me multar e até me joga na prisão, mas se ela entrar naquele avião, por ter me parado, toda culpa é sua. Por ter me parado.